ラゴンボールスーパー。 俺の速さはこんなもんじゃないんだよ。 そこまかと、こっから真っ向勝負だ。おい、ディスポ、ここで決着をつけてやる。この後すぐです。 Começou mais um intenso confronto entre o Son Goku e o Jiren. O Son Goku usou todos os truques que domina, mas o Jiren não se deixou abater por nenhum deles. Tu tens mesmo uma força descomunal. Mas eu não me posso dar ao luxo de ceder. O Cachalote tem razão. Agora eu conheço perfeitamente a dimensão da tua força. Mas aquilo que eu sei é que eu vou ter de te ganhar. Vamos lá, Jiren! O Son Goku avançou para um confronto direto, enquanto o Vegeta reforçou a sua energia para se juntar ao confronto. Isto é tudo aquilo que eu tenho, Jiren! Já falta pouco tempo para terminar o torneio. Qual dos universos ainda em jogo irá conseguir sobreviver? Um violento e esmagador ataque! O confronto final do Son Gohan! O Jiren é mesmo resistente! Quando os nossos ataques o atingem, ele não vacila nem um bocadinho! O combate ainda está só no início. Eu estou a contar convosco, Son Goku e Vegeta. Se vocês não o derrotarem, o Universo 7 não terá hipóteses de ganhar. Vamos! Uau! Ataques combinados! Eles estão a empurrá-lo para trás! Que fixe! Empurrem, empurrem! É assim mesmo, Son Goku e Vegeta! Continuem a empurrá-lo para fora da arena! Até para o Jiren, é impossível defender-se daqueles ataques! Top final! Conseguiram? Eu levou com ataques diretos dos dois, por isso algum dano devem ter causado. Que... Jiren... Muito bem, rapazes. Vocês já mostraram a dimensão do vosso poder. Jiren está a aquecer as coisas para o lado dele. E eu acho que vou fazer o mesmo. E se parássemos com a brincadeira? O que é que achas, guerreiro Sónico Dispo? Tu pareces mesmo movimentar-te a uma velocidade alucinante. Mas parece-me que o Son Goku já te disse que os teus movimentos são lineares e facilmente perceptíveis. Houve uma coisa. Se tu consegues acompanhar a minha velocidade, não me admira que tenhas aguentado tanto tempo. No entanto, aconselho-te a não me subestimares. A verdade é que eu consigo ser ainda mais rápido do que isto! Para quieto! Então, o que é que se passa? Eu pensava que tu conseguias perceber os meus movimentos! Ele está a complicar as coisas ao Freezer! Impossível! Será possível que ele ainda consiga ser mais rápido? Aqui vamos nós, círculo de luz! Acabar! Doeu, não doeu? Ficaste a conhecer o meu círculo de luz. É uma pena que isto fique por aqui, porque tu vais ser eliminado! Oh, mas o que é que se passa? Foi por pouco. Por momentos tu deixaste-me preocupado. Por acaso, tu não queres fazer um acordo comigo? Hã? Se as coisas continuarem assim, nós só vamos acabar por esgotar a nossa energia. E mesmo que tu me consigas eliminar, vão ficar 4-3, estando o universo 7 em vantagem. Por mais forte que o Jiren possa ser, nada nos garante que ele consiga eliminar o Son Goku e o Vegeta a tempo. Não será fácil. O que é que tu queres? Se o teu lado ganhar o torneio, eu só te peço que me ressuscites com as superbolas de cristal. Se me garantires que fazes isso, eu terei todo o gosto em cooperar com o Universo 11. Mas o quê? Lá vem ele com aquelas ideias outra vez! Tu não vês que o Freezer é mesmo assim? Ele deve estar a pensar em algum plano de que nenhum de nós se lembrou até agora. Eu acho que nós não devemos mesmo levar à letra o que ele diz, mas qual será exatamente a verdadeira intenção do Freezer? O que é que me dizes? Eu acho que este acordo não é nada mau. Ah! Eu não aceito a proposta. Eu já consegui perceber qual é o teu esquema. Tu ias usar-me e depois ias arranjar uma forma de ser o último a ficar de pé. Mas eu não vou negociar com o diabo! O diabo, é? Tu não tens o direito de te dirigir assim a mim. Mas então que seja como queres. Mas é uma pena. É a luz dourada! Será que ele se vai voltar a transformar? Mal posso esperar! Que grande emoção! A ação falhou! Obviamente! Agora que chegamos a este ponto, eu vou usar todo o meu poder. Peço desculpa, mas é demasiado tarde para te arrependeres de teres recusado a proposta. Muito bem, segunda ronda. Então, vamos começar? Vá, podes começar a atacar por onde quiseres. Com certeza, era o que eu estava a pensar. E vou confirmar se acompanhas o meu ritmo. E o meu ritmo é o ritmo do guerreiro Sónico! É tudo o que tens para dar. Impossível! Como é que ele consegue ser mais rápido do que o Dispo? Então, como é, Dispo? Isto é tudo que a tua velocidade dá? Que... Oh, tu ainda tens disposição para lutar, mas não te adianta de nada. Lamento ser eu a dar-te a notícia, mas o teu poder é muito inferior ao meu. O que é isto? Que energia será esta que emana do Dispo? Mesmo assim, faças o que fizeres, continuas a não estar à minha altura. Tu é que não continuas à minha. E não estás a perceber nada! É impressionante, a velocidade dele voltou a aumentar. Estão a ver aquilo? Estão? É a grande técnica secreta do Dispo. Modo de super hiper velocidade da luz. É demasiado rápido, não consigo ver! Eu não consigo ver! Oh, olha, já sei! Ah! Em câmera lenta! Continuo sem conseguir ver! Eu também não! Pelos vistos, a velocidade dos movimentos do Dispo é muito superior à capacidade do tablet divino. Isso será mesmo possível? É incrível! Vossa Majestade, da próxima vez eu tratarei de arranjar um tablet divino que tenha mais alguma capacidade. Mas agora, desfruto de um combate tão veloz que se torna impossível de ver. Bom, está bem. Então eu vou ver assim. Assim também é divertido, não é? Sim, sim, é. Eles saem apuros. Se continuar assim, ele vai ser empurrado para fora da arena. Ah, Freeza! 17, vamos! Sim. Tu não escapas! Agora é o momento final. Tu vais ser eliminado! Mas olhem só quem apareceu para dar uma ajuda. Logo! Son Gohan. É impressão minha ou tu vieste salvar-me? Ambos pertencemos à equipa do Universo 7. E tens a certeza do que estás a fazer? Tu podes ter-me salvado, mas nada te garante que... da próxima vez eu não te possa trair. Se isso acontecer... Hum? Elimino-te eu próprio. Muito bem. Então agora vamos lutar lado a lado. Só te peço que não me atrapalhes. Sim, entendido. Vamos lá, Dispo! Nós vamos derrotar-te! Vocês acharam que um único ataque seria suficiente? É assim que acham que vão conseguir mais eliminações para o Universo 7? Eu vou derrotar-vos aos dois num instante! Será que é seguro lutar ao lado do Freezer? Nós não nos podemos esquecer daquilo que aconteceu com o Frost! Temos de ter esperança que ele não o traia! Son Gohan! Freezer! Livrem-se de perder, rapazes! Não vais escapar! Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui! Com esses golpes tão lentos, não me vais conseguir atingir! Ele não para nunca! Ele só é rápido quando está a fugir! Nós temos de fazer alguma coisa em relação àquela velocidade! O que é que se passa? Já terminaram? Então agora é a minha vez de atacar! Vamos restringir os movimentos dele! Restringir? Sim! Se nós restringirmos a amplitude de movimentos, eu tenho a certeza que o iremos impedir de se deslocar! Vou tentar destruí-lo! Usa essa oportunidade! Muito bem, eu vou dar uma hipótese ao plano do líder da equipa do Universo 7. Sim, por favor! Não tens coragem! Mas estás desprotegido! O que é isto? Agora já não consegues andar de um lado para o outro à vontade. Estou a ver, é um bom plano. Mas isso significa que tu também não podes sair daqui de dentro! É um risco que eu vou correr. A partir de agora é uma luta corpo a corpo! Muito bem, São Noé! Como eles estão a restringir a amplitude de movimentos do Dispo, agora todos os golpes do Son Gohan estão a acertar no alvo. Mas que boa ideia, Satan! Numa troca direta de golpes, o Son Gohan ganha de certeza! Se ele usar o modo de super hiper velocidade da luz dentro daquela jaula, ele vai bater nos raios e sofrer danos. Que porcaria! Maldito Universo 7, usam truques baratos. Apanhei-te! Mas o quê? É meu dever tirar-te desta arena. Eu não vou deixar que uma coisa tão banal como esta me derrote! Não pode ser! O filho do Son Goku é incrível! Ele conseguiu dar volta à luta! É muito fixe! Vamos a isso, Dispo! Dispo! Por que é que estás a demorar tanto tempo? Esta técnica consome imensa energia. Eu pensava que o teu papel era derrotar esse tipo aí. Despacha-te lá com isso. Oh não, a este ritmo a energia do Freezer não vai aguentar muito mais. Então eles têm de conseguir imobilizar o Dispo antes. Não há tempo para isso. Empurra com mais força! Maldição! Se aquela jaula não estivesse ali, ele conseguiria deslocar-se à vontade! Aguenta aí, Dispo! Força! Son Gohan! Ah! Logo eu é que tinha de falhar. Muito bem, assim sendo... O quê? Freezer! Estou a perceber. Não admira que sejas o líder. É um plano fabuloso. Não és capaz! Depressa! Com certeza. Em breve eu vou acabar com o vosso sofrimento. Não faças isso! Uau! Mas que grande confronto! O guerreiro Dispo do Universo 11 e o guerreiro Songowan do Universo 7 estão eliminados. Eu peço-vos desculpa. Songowan, estás bem? Sim, estou bem. Não foi nada de especial. Tomaste uma boa decisão, Songowan. Se o tivesses deixado escapar, não o teríamos conseguido derrotar. Fizeste um bom trabalho, rapaz. Maldição, eu não acredito no que aconteceu! Sim. Songohan, tu fizeste um excelente trabalho. Mais veloz do que a luz é Dispo, o guerreiro sónico. Graças à sua velocidade, ele conseguiu andar aos círculos à volta do Songohan e do Freezer. Mas Songohan sacrificou-se e conseguiu eliminá-lo. Permanecem 6 guerreiros em jogo. E o vencedor será um destes dois universos. O universo 7 ou o 11. Neste momento faltam 6 minutos para terminar o torneio do poder. Contra o topo está mesmo a começar. O 17 usa a sua energia infinita e o Freezer usa a estratégia do ataque sorrateiro. Quando tudo indica que os guerreiros do Universo 7 têm possibilidade de vencer, Topo revela o seu verdadeiro poder. Ele demonstra ser um verdadeiro deus da destruição. A competição está a aquecer. No próximo episódio de Dragon Ball Super, impressionante a investida de Topo, deus da destruição. Não perca o próximo episódio, porque nós também não.